horizonte por trás dos montes, eu vejo o sol nascer, olho o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder, o sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz, por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz, vou pela vida a cantar, a todo mundo anunciar, o sublime amor de meu Deus, a honra e a alegria de ser espíritas, de estarmos ao lado desse exército, de termos a honra, meus amigos, de permanecer, de fazer parte desse time, que conta com Bezerra de Menezes, com Preclaro Codificador, que conta com Francisco Cândido Xavier, com Eurípides Bassanufo, com Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, cego, paralítico, cantando e falando o nome de Jesus. Nós que temos a honra de estar ao lado do Espírito Emmanuel, de André Luiz, Gilberto de Campos, de Manuel Filomeno de Miranda, de irmã Sheila do Espírito Meimei, de Joana de Ângeles, de tantos missionários do bem, do Espírito André Luiz e de outros mensageiros do Senhor, que possamos ter a honra e a alegria para aprendermos com Jesus, o maior médium da humanidade, e com Maria Santíssima, sua mãe, para que possamos todos agradecer a Deus e seguir em paz, com a certeza que não estamos sós, com a honra e a alegria de poder servir, do amor de amar, do amor de servir. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde em sua paz.